sinais acontecerão no mundo inteiro. As pragas, as taças sendo derramadas, a ira de Deus. Terremotos, guerra, o mar tragando a terra, revelações. A vinda do Senhor se aproxima. As trombetas soarão. Ao povo preparado ele vem buscar. E nas nuvens o meu nome ouvirei chamar. A besta subiu do mar, a besta subiu da terra, e Satanás sairá a enganar as nações, e será lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta. O juízo final. E eis o grande trono branco, o Senhor está assentado sobre ele, e os mortos estão diante do trono. Os livros foram abertos, e junto o da vida eterna. Novos céus e nova terra. O mar já não existe mais. A nova Jerusalém. Se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu. Está cumprido, ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu. Está cumprido, ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Sinais acontecerão no mundo inteiro. As pragas, as taças sendo derramadas, a ira de Deus. Terremotos, guerra, o mar tragando a terra, revelações. A vinda do Senhor se aproxima. As trombetas soarão. Ao povo preparado ele vem buscar. E nas nuvens o meu nome ouvirei chamar. Vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação deste mundo. Se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu. Está cumprido, ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim.